chão, é chão sagrado. É o lugar onde eu nasci. Pode estar-lhe o mundo inteiro, ai, Barroso, ninguém me arranca de ti. Todo Barroso, Barroso, Barroso. Cabo das terras Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. Querendo dar cabo das terras Barroso, não vamos permitir. Presidente dos Baldios, represento o universo dos compartes de Covas do Barroso e faço a gestão diária do Baldio. O que tem acontecido é que a empresa tem tido uma postura muito agressiva com a maneira, assim, há algumas pessoas não têm essa percepção, mas é bastante agressiva, que é, eles rondam as pessoas, oferecem-se para ajudar, oferecem-se para lhes comprar os terrenos, e depois aqueles que têm conseguido comprar, o que tem acontecido é, ok, esta pessoa vendeu, mesmo as próprias pessoas que vendem, é isso que lhe já é incutido, que é, eu vendi, agora tu, se não vendes o teu, vais ficar sem nada, porque eles dizem que vão expropriar e têm o apoio do governo e que sim, que isto vai avançar. O que tem, diante disso, e também a venda de alguns terrenos por parte de alguns compartes, a ação que tivemos que pôr em tribunal foi porque as pessoas, com a ajuda da empresa, conseguiram ratificar e registar áreas que não lhes pertenciam, ou seja, anexaram áreas baldias aos seus terrenos, e tivemos que ter esta posição, que é bastante desagradável, porque somos todos da mesma terra, somos quase todos família, e com esta postura da empresa consegue dividir-nos e termos de tomar esta posição. Tivemos que agir judicialmente porque falámos com as pessoas e as pessoas alteraram áreas e sem nos consultarem, sem a nossa permissão, e esse aumento de áreas é só feito para cima do baldio, ou seja, o baldio é de todos, e nós como direção, como gestores do baldio, tivemos que, infelizmente, tomar esta posição, porque contra esses particulares, mas também contra a empresa, porque, mais uma vez, isto só está a acontecer porque a empresa está a fazê-lo, a ajudá-los, porque as pessoas não tinham essa capacidade a nível de advogados, de registros, de fazer o que têm feito. São os advogados da empresa, são a empresa de medição que está a trabalhar para a empresa, e sim, eles têm uma postura muito agressiva, eles ligam às pessoas, oferecem-se para medir os terrenos, que ajudam, porque agora é obrigatório o registro dos terrenos na conservatória e fazer um levantamento georreferenciado, e depois fazem as propostas, as tais propostas, que é ok, você tem essa área, mas que não corresponde às matrizes anteriores, e eles ajudam a passar por cima do baldio, ajudam as pessoas a fazer essas alterações noutros lugares, noutras conservatórias, e quando nós temos conhecimento, já esses registros estão feitos, essas áreas foram alienadas. Nasci em Covas, sou filha de agricultores e sempre tivemos criação de gado, de vários tipos de gado. Então, os nossos terrenos, os terrenos dos meus pais, da minha família, são dentro do baldio, e desde muito pequena que íamos lá pastorear as vacas, mais tarde as ovelhas que tivemos. Essa já tinha uma necessidade maior de baldio, era no baldio que íamos recolher a lenha, pinhas, o mato para a cama dos animais. Então há metade do baldio que eu conheço como a minha mão, porque foi lá que eu cresci. Porque o nosso baldio tem cerca de 1.800. Antes, inicialmente, temos um registro de 2.000 hectares, mas com o levantamento que fizemos passa 1.800, ok, foi feito há muitos anos, haverá sempre diferenças, mas é uma diferença já considerável, e também graças a estas situações de alienação que os particulares vão fazendo do baldio. O nosso baldio, além de extenso, também é muito rico, ou seja, é diversificado. Temos solos muito férteis, mas também temos solos muito, muito, muito pobres. Como já foi falado, temos uma predominância do pinheiro bravo, mas também temos vários núcleos de folhosas, de vários tipos de folhosas, que é, são, é, são extremamente importantes e, é, e benéficas para o nosso ecossistema. Temos linhas de água muito ricas em, várias árvores, que nós neste momento, como direção, como gestores do baldio, a nossa intenção é preservar e aumentar, essas áreas de uma maneira natural, não imposta. Não vamos tirar o que está para plantar uma nova árvore, não. Vamos proteger, vamos tentar alargar as faixas de folhosas, mas sempre de uma maneira, de um modo natural, porque são operações que requerem muita mão de obra e também muito dinheiro que nós não temos. Então é tentar fazer da melhor maneira, mas sempre a pensar no aumento das folhosas e da biodiversidade. E assim, nós estamos a lutar para defender um território que nós, onde eu cresci e que me diz tudo, mas também um território que é de todos e que deve continuar a ser para todos, não para um interesse privado, nem uma mentira, que é o que querem fazer. Eu acho que para nós vencermos temos que estar todos juntos, e se estivermos todos juntos vai ser muito difícil vencermos. Não vamos precisar de puxar dos galões para dizer temos isto, temos aquilo, ou vamos perder isto, ou vamos perder aquilo. Se estivermos todos juntos, acho que é o maior trunfo que podemos ter para vencer esta guerra. estamos aqui para dizer não às minas. A nossa preocupação é a desinformação que é espalhada pelo governo, que é espalhada pelas mineradoras e pelo lobby mineiro, e a falta de transparência do governo nos processos de mineração, a falta de transparência da APA nos processos ligados aos estudos de impacto ambiental, e a nossa preocupação realmente é que as pessoas não estão suficientemente informadas relativamente à ameaça que paira sobre o Barroso. O governo está habituado a governar sem cidadãos ativos, sem cidadãos, e com certeza no Barroso pensarão que aqui não existirão cidadãos com capacidade crítica, cidadãos que não estão bem informados, que não são suficientemente letrados para seguir e para estar suficientemente atentos a tudo aquilo que se está a passar. Preocupa-me que há, por exemplo, coisas a serem publicadas em língua inglesa sobre o nosso país que não saem aqui em Portugal. Preocupa-me, por exemplo, haja companhias de mineração a falar na atribuição de classificações por organismos ligados ao governo, que em Portugal não há conhecimento. Preocupa-me que os mídias, os meios de comunicação social tenham que ir procurar aos relatórios dos investidores da Savana as informações sobre aquilo que se está a passar com estudos de impacto ambiental e com as minas que eles têm a pretensão de instalar aqui. Isso preocupa-me. Preocupa-me com os planos que o governo tem para o Barroso e para o país. Preocupa-me que o lobby mineiro espalhe tanta desinformação ou tenha ouvido do poder das pessoas que estão em cargos e em poderes de decisão e no governo, e que nós não tenhamos esse mesmo poder de ser ouvidos como cidadãos. E acho que precisamos de ser mais ativos, de ser cidadãos, de ter uma cidadania mais participativa, com uma cidadania ser cidadãos mais ativos e mais participativos no processo democrático, para que possamos ser uma democracia de verdade. Esta ação enquadra-se numa luta que temos já há vários anos contra a mineração aqui no Barroso.

Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita. Padroeira dos mineiros, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá como vai morrer. Padroeira dos mineiros, vê lá, companheiro, vê lá como vai morrer. É um território muito específico em todo Portugal, quer devido ao seu isolamento, não é? Em especial é uma zona que tem acima de 60% da biodiversidade do país e que ainda conserva modos de vida comunais que vieram do comunitarismo e da organização agropastoril, não é? Da vida. Comunidades essas que sempre foram vulneráveis, não é? À entrada nos seus territórios, bem, por parte do Estado, em primeira mão, e das empresas, com o aval do Estado, noutras fases. No caso do Barroso, enquanto entidade cultural, mas não só, choca um bocado, bem, a quem gosta do Barroso, pelo menos, que existam 15 minas projetadas para uma região que foi premiada por ser, por ser património mundial da agricultura tradicional, por conservar estes modos de vida. A agricultura é feita como há 60 anos atrás e não é por falta de conhecimento nem vontade de progresso. As pessoas, é um orgulho para elas procuraram este selo e procuraram na esperança também que isso valorizasse o território como ele é neste momento e diz muito, não é? Do que é que eles querem para a terra. Não querem estes projetos que estão a propagandear como soluções de emprego, soluções de melhoria de qualidade de vida das populações, que nós sabemos que não vai acontecer. No Barroso quer-se minerar não só o lítio, se calhar para lá contexto é importante dizer que há um plano de fomento mineiro deste governo que quer minerar 30 minerais. No entanto, o lítio é usado como bandeira para nesta falsa narrativa da transição verde, em que basicamente o mundo rural tem que ser destruído bem da eletrificação das cidades e de um certo modo de vida que é insustentável. Então pronto, é isso. No Barroso não se vai minerar apenas lítio, mas claro, fala-se bastante lítio, em especial devido a um dos projetos em específico, é a mina do Barroso, que está a ser propagandeada como a maior mina de lítio a céu aberto da Europa. E depois tens minas à volta desta que na verdade vão estar a alimentar esta, mas não temos a certeza que as dimensões vão ser as que nos dizem neste preciso momento. E temos exemplos, por exemplo, como a Sérvia, que já conseguiu ter acesso aos planos há 60 anos e porque inicialmente também só tinha há 15, não é? Se formos pelas empresas, só temos acesso a cada contrato, não é? A menos que vejamos qual é o plano mais a longo prazo dos governos, dos vários governos, não é? Porque tudo o que está a acontecer agora não está dependente apenas do governo PS. Isto são planos que vêm do governo PSD, portanto há um acordo, não é? Entre os partidos que têm maioria, disto ser um modelo de desenvolvimento para o país, não é? O país de repente tornar-se num país mega minerador, porque quando falamos de um quarto do território para prospeção e exploração, e quando vemos onde é que estão os recursos estão na natureza, nas serras, no mundo rural, não é? Isto vai ser uma destruição que nunca foi vista neste país. Não me importa muito o país, mas neste território nunca tal aconteceu. Prometo. muito vulneráveis, porque as populações estão muito envelhecidas, não existem jovens para fazerem resistência, portanto há toda uma ação predatorial, não é? sobre estas pessoas, sobre as nossas avós, os nossos avós, e claro, e são pessoas que muitas vezes já nem sequer conseguem trabalhar a terra, que lhes oferecem 10 vezes mais do que um terreno vale, e de certa forma a guerra já começou por ali, já se começou a minerar, não é? Temos outras situações, por exemplo, tantas a ter em conta, mas neste preciso momento já está muito dinheiro a ser feito, nomeadamente com a especulação dos solos, não é? Com a venda e revenda das futuras licenças de exploração, quando elas forem aprovadas. Isto já aconteceu, por exemplo, na Borralha, não é? Em que as empresas vão vendendo entre si as licenças, e isto é absolutamente especulativo, e já está a ser feito dinheiro por possivelmente poder haver uma mina num sítio, não é? O que é pornográfico, no mínimo, de se imaginar, mas está a acontecer. Na região do Barroso, o Barroso está dividido entre duas administrativamente entre duas câmaras municipais. Uma é contra os projetos, outra é a favor. Estamos a falar contra boticas, e a favor é a presidente da Câmara de Montalegre, o Orlando, esqueci-me agora do nome, mas consegues ver depois. Que é uma pessoa implicada em, inclusivamente, com pessoas que estão com processos judiciais, nomeadamente em relação ao caso Lusorrecursos. Temos situações impensáveis de termos N mineradoras com o mesmo domicílio fiscal. Temos situações de sabermos que, por exemplo, no caso do Sr. João Barros, sabemos que jaguares foram dados a quem colaborou com certas e determinadas iniciativas das mineradoras. Sabemos que há conivência, por exemplo, de um geólogo que tem feito muito trabalho para as mineradoras, que se chama Alexandre Lima. Sabemos que todos estes intervenientes se conhecem e falam entre si. Podemos dizer que o Alexandre Lima foi um dos maiores impulsionadores quanto à exploração do lítio. E claro, e facilitou a existência de hubs ou de clusters, digamos assim, de research de lítio. E neste momento temos, por exemplo, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho e a Faculdade Nova de Lisboa. Todas estão a colaborar nesse sentido, estão a receber fundos diretos de mineradoras para poderem fazer estudos e justificarem o injustificável, basicamente. Portanto, temos a conivência neste preciso momento do Estado português, da academia, não vou dizer que é toda, mas é um silêncio atroz que se ouve quanto a este caso. E claro, percebe-se, porque os académicos têm muito a perder se falarem, mas eu acho que deviam posicionar-se mais. Essa é a sua responsabilidade histórica também, já que estão na ponta do conhecimento, devia ser, do que é considerado conhecimento, e a credibilidade que tem, e não o estão a fazer. Sabemos que estes projetos são financiados através dos nossos próprios impostos, ao contrário do que nos dizem, que vão trazer riqueza, somos nós que estamos a pagar, uma vez que é a própria União Europeia que está a subsidiar, através da dita bazuca, estes projetos. Por exemplo, a própria Savana, que é a empresa da mina do Barroso, já tem fundos do PDR, sabes o que é o PDR? Tem fundos do PDR já atribuídos e ainda nem sequer teve uma aprovação. E já tem planos do PDR, ou seja, se for aprovado já tem fundos à disposição. Isto são os nossos impostos, obviamente. Então, basicamente o que está a acontecer é uma pressão enorme da União Europeia para que estes projetos vão para a frente. Ainda há pouco tempo houve uma comunicação com o governo do género, quando é que vão decidir, os acionistas a mesma coisa e incrivelmente os ativistas a mesma coisa, ou seja, agora está uma grande pressão sobre o governo de como é que vai decidir, através da APA, mas sabemos que a APA normalmente serve para viabilizar projetos, muda pequenas partes de texto e é assim que consegue aprová-los a todos. Aprovou outros ecocídios como as dragas, o aeroporto do Montijo, portanto, quer que me garante que aqui não, obviamente que estamos à espera que seja aprovado, porque há muito dinheiro investido já no terreno. Mas basicamente isto é tudo para responder a uma dita necessidade, que são as necessidades energéticas ocidentais e ocidentalizadas. Mas mais do que isso, há um parque automóvel da Europa que precisa de ser trocado, não é? Há o eixo franco-alemão que faz essa pressão. E lá está. E essa dita transição vai ser feita à conta do lítio. É importante sempre relembrar que o lítio não é uma fonte de energia, é um armazenamento. Portanto, toda esta narrativa está mesmo até às raízes, está podre. Bueno, pues sobre la amenaza ecológica, yo pienso que la principal es la afección al espacio donde se va a aplicar, ¿no? Que va a destruir gran parte del ecosistema. Y luego, aparte, pues las principales nocividades que puede arrastrar es el hecho de que utilizará y agotará buena parte de los recursos hídricos de la zona. Entonces, eso significará, a la vez de que contamina con productos químicos la tierra y en las aguas del entorno, que restará ese, o sea, aparte de esto, restará en la utilización de agua para otras actividades que puedan ser agrícolas o ganaderas en la región, que también es un poco de lo que se nutre la población local, ¿no? Y no sé, al final las industrias, o sea, el principal problema de la minería con el agua es que se aplica el agua para limpiar la tierra que se tiene que lavar para extraer los minerales, se mezcla con productos químicos para producir la separación de los materiales, y eso genera, pues eso, la contaminación de toda esa agua que se utiliza. Aparte, genera problemas de mantenimiento de esos residuos en las balsas de lodo de las minas. Y bueno, y como hay bastantes casos, bastantes otros casos en los que la rotura de las balsas de lodos de la industria minera pues ha contaminado después una zona más, aún mayor de con todos esos recursos, con todos esos lodos tóxicos. Y podría llegar también a lo mejor al río. Claro. Sí, al final el río se nutre de las aguas que emanan a una altura u otra. Entonces, dependiendo de la altura a la que se ubicase la mina, pues podría afectar más o menos, pero Pues va a quedar envenenado muchos animales, ¿no? Mucha vegetación, va a disminuir, supongo, la diversidad y la abundancia de especies. Y bueno, pues no sé, la verdad, tío. y al final también afectará, o sea, aparte de contaminarlo y afectar a todas las especies que puedan tener el río como hábitat, aparte generará problemas en cascada trófica, afectando a otras especies que se alimenten ¿Podría haber incluso bioacumulación de litio y Pues movidas de eso? no sé, de litio no, pero porque al final eso es lo que extraen, pero de otras, me Claro, imagino que de es los verdad. productos con los que suelen lavar, con los que lavan, que al final no sé con qué lavarán el litio, pero supongo que sí, que se producirá acumulación en las poblaciones locales. Y luego aparte de eso, que habrá menos, que el río pues, correrá más riesgo de sequía porque habrá menos agua porque estará utilizándose para lavar la tierra. Y de hecho ahí en Extremadura, en Monesterio, sí que se cuando, la última mina que se abrió por allí, que era mina, me parece que de oro y cobre, o de cobre, una cosa así, no sobre un río, no sé si afectó directamente a un río, pero sí que generó bastantes problemas de sequía y de secamiento de balsa de agua subterránea. Porque empezaron a tomar, una vez terminaron el agua que podían utilizar del pantano, pues empezaron a tirar de pozos ilegales construidos en otras parcelas. Y entonces secaron bastantes manantiales y bastantes aguas subterráneas, ¿no? Sí, la quitaron vamos, normalmente eran zonas de pastos de ganado y así, pero sí, secaron varios pozos. Ahí también, porque ahí o sea, si es que ya solamente con las prospecciones a veces pinchas balsas de agua y no es porque la utilices, sino porque la pinchas y eso ya se pierde. La polución de las minas sobre todo tiene que ver con los trabajos de explosión, de explosivos, ¿no? Porque al final lo que las minas a cielo abierto lo que conllevan es que hay pues muchísimas explosiones al cabo del día durante todo el tiempo que esté funcionando la mina, o sea, todos los días que esté funcionando la mina hay tiempos de explosión, entonces eso genera muchas cantidades de polvo que depende de los elementos que salgan al aire, pues pueden ser más o menos peligrosos. Luego también aparte genera afecciones en la producción de los cultivos y de las plantas, porque al final a la vez más polvo sobre las hojas no realiza la fotosíntesis igual y dan menos frutos. Eso también puede afectar al final a la producción ganadera. O sea que crearía también como teniendo la mina aquí, ¿no? Alrededor también crearía una zona más afectada, Claro. menos biodiversa, incluso a lo mejor, si son explosiones continuas, los Claro. animales también se van a asustar Claro. y se van a percibir el ambiente como más hostil. Y claro, no es quizás solo la pérdida directa de ese hábitat, sino también como alrededor. Y otro tipo de afecciones. A mí me preocupa lo que es la explotación desmedida que tenemos del medio ambiente, con la prisa con la que vamos todos, no sé, la falta de quizás. Me queda pillado. No sé, el disfrute que tiene nada más que caminar por la naturaleza, ver un bicho aquí y allí, como no sé, no lo valoramos quizás, ¿no? E incluso esa ligación que ahora no me sale, que tiene los locales con el medio, y que puede también incluir ese tipo de cosas, quizás un poco más abstractas, menos productivas, ¿no? De sentirse a gusto donde está, de sentirse unido a la tierra, de que haya espacios, árboles en los que hayan desarrollado historias de vida, con familiares, con amigos, con lo que sea, ¿no? Con antepasados, y como de un plumazo, ¿no? Debido al capitalismo, pues se va todo, y a la mierda. Creo que vale la pena apoyar la resistencia ante este tipo de causas donde sea, aquí en Cova de Barroso y donde la haya, ¿no? Pues yo estoy aquí porque apoyo las luchas en contra de la minería. En general, todas las luchas en defensa del territorio creo que son necesarias ahora mismo, porque el momento en el que vivimos y el sistema económico imperante está generando una gran crisis ambiental, que no solo es ambiental, sino que también es climática, que es social, que es de extinción de especies, que es de muchas diversas maneras. Esta crisis está llevando a que la situación en la que se desarrolla la vida se esté empeorando, y creo que ahora mismo tenemos que ser conscientes con esto y que luchar por defender el mundo que no es nuestro, pero que nos acoge y que nos da una vida que puede ser plena fuera de la lógica de destrucción y de colonización de todo lo vivo. Todos estes processos estão... Bem, todos estes processos passam-se, lá está, em territórios muito vulneráveis, onde a própria democracia está em causa, no caso de Monte Alegre, e que existem atropelos, não só em alturas de eleições, mas especialmente em alturas de eleições. E que o Estado Central sabe perfeitamente que isto está a acontecer e permite porque lá está, porque é lá que estão os recursos e é a corrupção que existe em câmaras como a de Monte Alegre que vai permitir que os projetos avancem da forma que as mineradoras querem. É conhecido que o Presidente da Câmara de Monte Alegre portanto, paga a imigrantes que estão noutros países, França, Luxemburgo, etc., para comprar, até compra bilhetes de avião e transportes para que as pessoas possam vir e, claro, votar nele, obviamente. Mas existem mais atropelos dos quais os locais se queixam, nomeadamente existir uma grande dependência para tudo em relação às câmaras municipais, quer seja através da subsidiação, porque estes agricultores, devido à União Europeia, estão completamente dependentes de subsídios, porque não podem fazer agricultura como bem entendem, porque existe dumping de outros países, não é? E vou dar um exemplo: o preço da carne não sobe há 30 anos. Logo, isto faz com que, para eles conseguirem sobreviver, tenham que ter os subsídios. Se lhes cortam os subsídios, acabou. Não tem como subsistir. Mas também, por exemplo, em casos de habitação social, por exemplo, na mina da Borralha, as antigas habitações dos mineiros foram passadas com o fecho da empresa para a Câmara. A Câmara, então, providencia habitação social para ex-mineiros ou filhos de, etc., em territórios que estas populações têm uma alta incidência de cancro, como é o caso da Borralha, mas continuam a viver e a plantar as suas coisas. Mas, claro, num território em que, para a tua habitação e para a tua subsistência mais básica, tu dependes da Câmara, obviamente que na altura que precisares de fazer resistência contra a mesma, claro que te vão calar e claro que não te vão deixar agir, ou se te deixarem agir a seguir vais ter um problema. E qualquer coisa que tentes fazer, desde um furo de água, uma estrada, qualquer coisa que pretendas fazer vai-te ser impossibilitada e vais ter muitos problemas. Fala-se também, inclusivamente, de obras feitas também, por exemplo, na Borralha, obras feitas para requalificar uma área que eles sabem que vai ser minerada de seguida. Isto é uma forma de roubar ao Estado, diretamente. Obras que têm um valor muito acima do que seria o normal orçamentado, não é? Mas tantas outras coisas, tantos outros atropelos que os populares falam, inclusivamente num caso em específico, e após a passagem da caravana zapatista pelo Barroso, numa aldeia que eu não vou dizer qual é, um idoso foi espancado, alegadamente por pessoas próximas do Presidente da Câmara. Um senhor que foi bastante vocal e que foi bastante evidente na sua posição e na sua crítica, e era um idoso. É muito duro. É muito duro para as pessoas, é muito duro para quem ama estes montes e quer que eles continuem a ser o que sempre foram, inclusivamente antes da humanidade, mas ok, há quem os queira serrar ao meio e destruir não só a terra ali, mas de quem a cuida e sempre cuidou, não é? Que são estas populações. Podia dizer mil outras milhões. Só mais uma pergunta, desculpa. E vamos ter que ir. Há mais casos de violência? Que eu saiba, violência física, que eu saiba, foi apenas isto, do meu conhecimento, pelo menos foi apenas isto. Agora, que há ameaças, veladas, que há isso, eu sei que também existe, que as pessoas têm medo, claro. Porque é isso, porque é muito investimento já no solo. E isso preocupa-nos, não é? Saber que já muito foi feito no terreno para voltarem atrás. Inclusivamente, por exemplo, no caso da Savana, a empresa já disse que se o projeto não for para a frente, vai pôr o Estado português em tribunal para assumir as perdas. Perdas potenciais de algo que nunca foi aprovado, mas é assim que estas empresas funcionam. E é outra forma de coagir o Estado português também. Mas também não é nada de espantoso, visto que o Estado português está a ser absolutamente colaboracionista, se é que não está a entregar mesmo de livre e espontânea vontade, porque vê isto como uma, uma grande oportunidade, não é? De negócio. Agora uma coisa garanto, e já o disse em vários sítios, inclusivamente internacionalmente, se estes buracos fossem feitos à bomba, nós com certeza poderíamos defender, não é? Se isto fosse um... Isto é uma guerra. Isto é a guerra dos nossos dias, não é? E é sobre colonialismo, e é sobre invasão e ocupação de território forçada contra os locais. Isto é muita coisa que não se está a falar, porque estamos a perder tempo a falar em o discurso das alterações climáticas, obrigam-nos a ter um... Somos nós que devemos ter soluções quando dizemos lítio não, aqui não, na Alemanha não, na Argentina não, somos nós que temos que dar essas soluções, pois eu acho que não somos. Nós que temos que ter soluções, as soluções têm que ser coletivas e infelizmente isto é uma conversa proibida, não conseguimos ter em sociedade, não é? Mas eu acho que temos que perceber isto como uma invasão. Nunca tivemos um ataque capitalista a este país como está a acontecer agora. E é isso, e temos que nos lembrar que os impactos indiretos, por exemplo, de uma mina a nível de micropós, águas, etc., é mais ou menos 300 km à volta de uma cratera. Isto falamos de mineração a céu aberto. Se nós fizermos efetivamente esse cálculo, olharmos para o mapa do país e fizermos circunferências de 300 km à volta de cada cratera, nós vamos perceber que o país pouco vai sobrar. Nós não sabemos o que é ser um país mega minerador, ao contrário de outros, no caso da Sérvia, por exemplo. Nós não temos ideia o que é um país mega minerador, o que é pertencer a um território desses. E talvez por isso ainda não tínhamos respondido à letra do que nos está a ser feito. Porque se cada uma das pessoas das cidades conseguir fechar os olhos e imaginar o sítio, uma serra, um sítio que gosta de ir acampar, terra dos avós, whatever, e vir que tudo isso está em causa, não é? Muitos territórios em Portugal estão em causa, as serras estão em causa, basicamente, talvez, não sei, e que a sua própria água, né? A água de Lisboa está em causa por causa da Argemela, a água do Porto está em causa por causa do Barroso, porque o Cava depois junta-se ao Douro, ou seja, nós sabemos, não é? Como é que o país está, como é que o território é, mas o que nós não sabemos é o que é ser um país mega minerador e o que é, ao contrário de outros territórios, como a América do Sul e não só, os Balcãs, etc. Então ainda vemos isto como, ok, vamos aceitar ser áreas sacrificiais porque há mesmo uma transição a ser feita e antes disso do que petróleo, não sabendo que lá está, que não existe qualquer autonomia destas baterias, de todas estas ditas, as ditas verdes, não existe qualquer autonomia ainda, cerca de, mesmo a nível de painéis e de eólicas, é cerca de 20% de autonomia, portanto isto não é nada. Nada. Rapidamente temos que olhar para o modo de vida ocidental e perceber que ele é insustentável e redesenhá-lo. Não existe qualquer outra opção a nível falando realisticamente, não existe outra opção neste preciso momento senão pôr em causa o próprio modo de vida. Oh, my God. descobriam-se as cabeças como sinal de respeito, vindo ouvir o testamento por este burro sem fé. Reza neste documento o seu último pedido. Fosse retalhado aos pedaços e dado aos seus inimigos. Nada se nega a um morto, como é costume dizer. Se era essa a sua vontade, vamos lhe satisfazer. Mas antes de duas palavras, isto se me permitis, ditas em sua memória, que ele agora nada diz. De burro só tinha nome, mas muitos conheço eu, que são mais burros do que ele a usar beina e chapéu. Nunca ninguém o montou, freio ninguém lhe metia, e quando alguém o tentava, era coisa que fervia. Mas tinha um grande defeito, e foi isso que o matou, a ganância pelo dinheiro, e por aí a savana entrou. A savana é uma peste que se instalou no Barroso, ataca tudo o que mexe, desde o mais velho ao mais novo. É bem pior do que a praga ou a febre que dá e passa. É como os bichos dos pinheiros ou o milho da batata. E a quem bater à porta, esta febre ou maldição, é rezar-lhe pela alma, encomendar-lhe o caixão. Em tudo ela é igual, ou pior que a peste negra, que se apegava dos ratos, esta pelos ratos da empresa. E desses aos às dúzias, temos na empresa aos trambolhões. Esta espécie de ratito não são ratos, são leirões. Os atestam o depósito ou dão um jeito ao telhado, isso tem sempre um propósito. É presente envenenado. Há uma segunda intenção, de graça ninguém vos serve. Olhai que quem merendas come, sabeis bem, merendas deve. Este que vós ali vedes, teso como um carapau, também lhes foi na cantiga, e hoje é o seu funeral. De que morreu não sei, mas tenho a firme certeza ser obra do bom rei oferecido pela empresa. Outros culpam o padeiro, mas sem provas não se pode, que se enganou na farinha e o matou de overdose. Tem sempre desculpa à morte, mas seja lá como for, dessa tropa a minha gente, quanto mais longe melhor. Ora bem! Quantos de vós acreditam em histórias da carochinha? Que o futuro do Barroso é em cada canto uma mina. Não! Tem para vender essa banha meia dúzia de lembecus, espalhados por todo o lado, estão ali dentro alguns. Ah, pois não! E querem fazer passar por parvos um povo inteiro, comprando aquilo que é nosso, pagando com o nosso dinheiro. Pois é! E mentem ao afirmar que foram por nós aceites, como se fosse possível misturar água e azeite. Prometem mundos e fundos, mas a mim quer-me parecer que a esmola que mata o pobre é melhor nunca aparecer. Vamos lhe dar a talhada com esta exigência do povo e de comê-la aos quintos dos infernos, bem longe do nosso Barroso. O João Barros gagueja, mas ser gago não é defeito. Defeito é ser aldrabão, mentir sem modo nem jeito. E nisso ele é perfeito. Aí dá-lhe lições. Mentir também quer coragem, por isso levas os colhões. A Joana Prazeres é um sepulcro caiado. Por dentro é só podridão, por fora todo pintado. Por dentro é o diabo, lobo com pele de cordeiro. É mais falsa do que Judas, que se vendeu por dinheiro. E julgam que vão calar-nos com processos em tribunal. Mentiras não nos assustam, conhecem-nos muito mal. Levas a cara do burro, mais uma para a coleção. Toma vergonha na cara, ganha alguma educação. Toma! O doutor Alexandre Lima está mortinho para mamar. Burro. Mas enquanto comem os de Seba, os de Veiga têm de esperar. Toma! Assim lhe acontece a ele e farta-se de pernear. Faz mais um estudo à medida, não te adianta roncar. E porque a fome não tem lei, leva os ossos para rilhar. Assim já está entretido que a mama pode tardar. Barroso, diz o galamba, não é bem o que eu supunha. A última vez que lá fui, vim de lá com os socos na unha. Para que fostes cagar lérias onde não foste chamado? Quiseste ir buscar lá, viestes de lá tosqueado. Quem quer ir dar eleições, como tu em terra estranha, foste com o rabo entre as pernas e vem com uma carga de lenha. Mas com a recordação, e a intenção é o que conta, levas o piroco do burro, põe um brinquinho na ponta. futuro desta terra. O Costa quem governa, mas tenho cá na ideia que ele só faz o que manda a comunidade europeia. Mandar na casa dos outros, isso aqui era bonito. Se o Costa lhe baixa as calças, o povo... Mas é bem mandado o António, faz tudo sem resmungar. A única pergunta que faz é... Onde é que falta assinar? Levas o olho do cu, toma lá que te dou eu. Agora já podes fazer favores com aquilo que é teu. O presidente Marcelo, esse nem é boi nem vaca. A tudo ele diz que sim, faça o governo o que faça. É sempre tão falador, com opinião sobre tudo. Quando se fala de Minas, não dá pio, fica mudo. Para ter postura diferente, levas a cabeça do burro, acena-lhe com as orelhas, não digas amém a tudo. No Ministério do Ambiente, a coisa anda calada. É de desconfiar de minha gente que vem com o calor. Pedi um novo ministro, mas cuidado com a lista. Está sempre de pé atrás um gajo em malabarista. Sai um, entra outro igual. É sempre o mesmo retrato. É tudo a mesma ganga, farinha do mesmo saco. Vão levar os intestinos, é o que o Ministério quer. E os dedos estão todos rotos de tanta merda a fazer. O plano da resiliência é uma medida bonita. O rico fica mais rico e o pobre mais pobre fica. É sempre a mesma panelinha, os que mamam o dinheiro. São os que têm bons padrinhos ou amigos no poleiro. Todos de olhos na bazuca, vêm aí nota a fartura. Parecem os porcos na pia, à espera da lavadura. De tamanho, qualquer coisa os satisfaz. Levem os figos que deixou, o burro a cagar para trás. Diz-se independente à APA, mas não tem sido capaz. Tudo o que o governo diz para fazer, a APA faz. Estudos para inglês ver, o governo manda assinar. Relatórios para ceguinhos e a APA só quer embar. Para assinarem de cruz, pode ser que esteja errado. Mas foram fazer à escola de que valeu terem estudado. O tempo que lá passaram era mais aproveitado, atrás de um rebanho de cabras, tiravam mais resultado. Mas se fizeres vista grossa, e são outros quem decide, a culpa cai sobre vós, deste povo que aqui vive. O burro dá-vos as patas, é um favor que vos faz. Dá-lhe um coito no focinho, fazei-os afastar para trás. Os empregos disponíveis para o povo da região é trabalho de limpezas, balseira, balde e esfregão. E trazem-nos nas palminhas, enchem-nos de mordomias, mas corrafam-nos como cães ao não terem serventia. Levais os olhos do burro e um conselho vos é dado, olhai que quem dos seus se aparta pelos estranhos é espornada. O presidente de Monte Alegre tem um bigode bonito. Tem parecenças com um vaceiro, desses de barreiros os penicos. Mas por maior o bigode, o Orlando não é capaz de barrer por mais que queira a merda toda que faz. De manhã é contra as minas, à tarde é a favor. E meia palavra basta para bom entendedor. E diz para trás, diz para a frente. Se a pedra diz que é pau, Orlando muda de lentes, andas a ver muito mal. Leva os miolos do burro e ativem-te a calhar bem. Ficas mais inteligente e não fazes mal a ninguém. Nos jornais e televisões, pintam-nos como uns tolinhos. Que vivem atrás dos torgos, somos uns atrasadinhos. Mas depois abrem os jornais a falar da seca extrema. E sem querer dão-nos razão nesta luta que travamos. Os motos chegaram ao fim e há uma lição a tirar. Para não acabarmos como o burro, assim de papo para o ar. Antes de lhe dares entrada, lembrai-vos bem da topeira. Trocou os olhos pelo rabo e viveu cega a vida inteira. E não os julgueis inocentes, sabem o que é que fazem e o mal que iriam causar caso as minas avançassem. Mas isto não lhes tira o sono, a ganância traz os cegos. Se não os corrermos daqui, fazem-nos a vida no inferno. E depois do mal estar feito, não adianta chorar. O burro morto cevado ao rabo, como é costume falar. Fazendo da minha voz, a voz de todo o Barroso, as minas não passarão e quem manda é o povo. As minas não passarão. Obrigado! Minado, não obrigado! resto da nossa, do nosso protesto. Estamos hoje aqui porque, como sabem, está a decorrer uma corrida às licenças de prospeção e exploração de minerais em Portugal, como resultado das mal engendradas políticas europeias de descarbonização. Políticas que querem implementar às custas do Barroso e de outras regiões. Aliciados por ideias enganadoras sobre as reservas portuguesas de lítio, por supostos ganhos ambientais e financeiros e pela promessa de uma cadeia de valor, o governo português não perdeu tempo em promover de forma irresponsável a mineração de lítio. Um dos lugares mais afetados em Portugal seria o Barroso, uma região que tem atraído a atenção de empresas mineiras de todo o mundo. Seria, mas não será, porque não os vamos deixar entrar. No Barroso existem agora 8 contratos de exploração mineira já assinados e 7 pedidos que estão a ser analisados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Nos últimos 5 anos, 35% do Barroso foi alvo de pedidos de licenças de prospeção para mineração. Para além das 15 licenças já existentes, o Governo identificou no Barroso uma área de 550 quilómetros quadrados que tencionava oferecer para o concurso. Veio dizer depois que iria entregar esta área para prospeção a qualquer uma das empresas que já cá tivessem licenças. E por o Governo ter procedido desta maneira, o Barroso ficou excluído dos processos de avaliação ambiental estratégica e da consulta pública, dos quais beneficiaram outras áreas do país. Entretanto, continua a saga dos estudos de impacto ambiental que a Agência Portuguesa do Ambiente tem sido pressionada a aceitar e digerir. Mas, por mais cábulas e reformulações que se façam, estes estudos continuam intragáveis e não os podemos aceitar. Por isso, estamos aqui hoje, marcando presença e oficiando um enterro a uma das empresas mineradoras que projeta destruir esta região, a Savannah Resources. Esta empresa quer destruir a região através de projetos de Obrigado! Bora, Savannah! Bora, Savannah! vamos realmente mostrar à empresa que nunca será. Nós teremos aqui para impedir a empresa Aiba que mina fio. É uma iniciativa simbólica, mas é mesmo para mostrar que a empresa não é bem-vinda aqui. Claro, é para mostrar que a empresa não é bem-vinda e que não é este tipo de desenvolvimento que queremos para a nossa região. Não é com Minas que vamos resolver o problema do interior, nem da região. E este ano é um bom ano para mostrar, porque estamos em Santa Extrema. Esse o foco este ano da manifestação, exatamente, é também um dos focos da nossa manifestação. Precisamente porque temos com falta de água, já está com falta de água. E a mineração só vai agravar a falta de água na nossa aldeia e na região. Já não temos água para alimentar os animais e as pessoas que vivem lá, mas não ter água para alimentar uma mina que consome mais água que o próprio concelho durante o ano inteiro. Tem aqui muitas pessoas de fora, outras pequenas. Estava à espera de mais gente aqui de pequenas mesmo? Não, acho que a recepção foi espetacular. Temos aqui um monte de gente de todo lado, de França, de Inglaterra, da Alemanha, do México, de todas as partes do país, Porto, Lisboa, e só demonstra que nós temos razão e que as pessoas estão solidárias connosco. Isto é um problema que não é só de Barroso, mas é de todo o país, é isso? Exatamente, isto é um problema que está a afetar a nível nacional, e não é por qualquer coisa, a nível nacional, praticamente em todas as zonas que o governo decidiu fazer prestação ou abrir minas, toda a gente se manifesta contra. Há qualquer coisa que está errada. Muito obrigada. Boa semana! Boa semana! Em cada